Morena boca de ouro que me faz sofrer. O teu jeitinho é que me mata. Roda morena, vai, não vai. Ginga morena, cai, não cai. Samba morena e me desacata. Morena é uma brasa viva pronta pra queimar, queimando a gente sem clemência. Roda morena, vai, não vai. Ginga morena, cai, não cai. Samba morena com uma lemolência. Meu coração é um pandeiro, gingando ao compasso de um samba feiticeiro. Samba que mexe com a gente, samba que zomba da gente. O amor é um samba tão diferente. Morena samba no terreiro, pisando vaidosa, cestrosa, meu coração. Morena tem pena de mais um sofredor que se queimou na brasa viva do teu amor.